que iria sofrer outra vez ao ver que estou sozinho. Não são cartas marcadas. No vai e vem das mágoas aconteceu assim. Aquilo tudo que vi, tudo que sei e senti, me servirá agora. Não que pareça fácil assim, é só realidade. Buscar aqui ou em outra cidade, um pouco mais velho, sem nenhuma idade. Eu vou extraviar a minha identidade e ver sem nome os fossos, buscar calor nos rostos e ver que só se eu grudasse o meu umbigo nas garras afiadas do inimigo, me perderia do mundo. Estaria sem paz. Mundo sem paz. Sou tudo o que me resta pra enxergar a Deus. Só há essa fresta, somente essa luz. Vim da do corredor e o amor se manifesta e faz de mim o cantor. Cantor.